Ora, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ah, vá lá, desta vez pagaram certo. Preparem-se, ouvintes! Está a chegar mais uma edição do Minutos Inusitados! Bem, sim, só por causa das coisas. Olá, caros ouvintes. Boa tarde a todos. O programa vai ser hoje, a temática de hoje vai ser feijão verde. Olá, Adriana. Olá, Cátia. O que é que vocês estão a preparar para o jantar de hoje? Tem que dizer que tenha feijão verde. Feijão verde é espinafre, não é? Hã? Não é espinafre, desculpa, é vagem, não é? É a vagem, sim. Sim. Não, mas quando é que feijão verde é espinafre? Tipo, não tem nada a Não, ver com as calças? enganei-me, é vagem. E agora a pergunta à Catela, mas isto é sério ou ainda é brincar? Olha lá o caralho. Pois, é que por acaso é sério. Pronto. Estamos-me a manuar. Ah, bem. E Não estamos vês lá. aqui as minhas asas, tipo, estamos no ar. E ah, mano, estou aqui a bater assim as asas porque, tipo, já estamos no Eu ar, já não mano. acredito. Pronto, olha, eles não acreditam, o que é que a gente pode fazer a 20? Se eles não acreditam, o que é que a gente pode fazer? Desde que não saia a tromba, está tudo bem. Mas é, cá estamos para esta edição. Hoje o tema vai ser quando é que nós comemos pela primeira vez sopa de feijão verde desde que regressamos à escola? Ah, pá, não. Quando a primeira vez que nós fomos à escola. Pronto, a primeira vez que eu fui à escola, cheguei a casa e comi feijão verde. Mas foi sem sopa. Porque não. Eu gosto de sopa sem feijão verde ou de feijão verde sem sopa. Sopa, sopa, sopa. Eu gosto de sopa. Ao almoço e ao jantar. Sopa, sopa. Lembram-se do Jardim da Celeste? Era tão giro. Sim, por acaso lembro dessa música daí Eu mesmo. lembro-me do Jardim da Celeste, mas não me lembro dessa música. És uma Eu triste. lembro-me. Era essa e aqueles gatinhos a lavar os dentes. Ah, sim. Mas isso também já havia uma coisinha de género na Rua Sésamo também. Aliás, algumas das coisas eles aproveitaram. Até acho que era uma mesmo originária da Rua Sésamo. Mas pelo menos praticamente todas. Se não eram. Aliás, havia muitas. Desculpa, que eram inspiradas na Rua Sésamo. A Sesame Street foi assim um programa XPTO. Exatamente. E eu gostava de tocar isso num órgão que eu tinha, que era um órgão. Não era da Casio, mas era um órgão assim Eu tinha normal, um da não é? casa, um cor-de-rosa, meu irmão tinha um em azul, branco, Mas eu não gostava muito sei. dos órgãos. Eu gostava muito dos órgãos da Casio. Eles tinham. Também gosto muito de órgãos, porque sem eles também não vivia. Ah, sim. Pois, Eu sim, eu sei. estraguei o meu órgão da Casio. Eu não me importava ter um terceiro rim. Ah, eu estou muito bem com os meus dois. Não, eu gostava de ter três, que era para não ir tantas vezes à casa de banho. Para ver se aguentava mais tempo, porque. Mas não é o rim, é a bexiga, filha. É a bexiga que aguenta a urina. Mas de onde é que vem a urina? Não, não nasce na bexiga? Não, o rim filtra. Ou seja, ia filtrar mais, parte do princípio, Exatamente, o não? rim é que filtra. E depois vai para a bexiga. E a bexiga depois vai para. O que está Correr. na bexiga vai para as vias urinárias. Mas assim está mais dividido e não cai tanto. Devias era ter duas bexigas, que era para ter mais capacidade de Ah, então a bexiga armazenamento. ser grande. A bexiga devia ser, era daquelas de 5 litros, tipo os garrafões de água. Estamos a falar de regresso à escola ou de bexigas? Eu É muito Isto é brincar. importante, porque quando andava na escola primária, tu no intervalo não te deixavam ir à casa de banho. Não, não Não. deixavam. Só podias ir à casa No de banho intervalo? ao saíres da aula, antes de saíres para o recreio, tinhas que ir à casa de banho, ou ao voltares para a aula. Durante o recreio, tu estavas lá fora, estavam as empregadas à porta e não te deixavam entrar. Como Oi, em que assim? escola que andaste? Foi aqui no Porto, em Lordele do Ouro. Pois, mas olha que isso é uma cena. Eu não sei se isso era legal. Não sei, não deixavam, era para não andares lá dentro a fazer asneiras, estás a ver? Ah, eu a minha deixavam. Deixavam ir para o Mas canteiro. eu resolviam, porque eu sempre fui uma pessoa que urinou muito. Então, o que é que eu fazia? À minha escola. As coisas que a gente sabe da Cátia eram minutos inusitados. É para tu saberes quando eu for à tua casa, que se eu te disser, Carlos, venho já, fui à casa de banho. Pronto. Pronto, está bem. E prepara-te, Já, eu estou a imaginar. Eu estou a prepara-te para deixar imaginar. pelo género só para mim. Não, também não exageremos. Eu estou a imaginar meia hora depois. Não. Epá, já é a décima vez, caralho, fogo. Exato, porque eu não demoro muito lá. Mas vou muitas Filha, vezes. tens que andar com uma sanita daquelas portáveis. Eu Só já limpo pensei em um. andar de fralda, mas depois uma pessoa anda de leggings e nota-se muito. Não, não, com as sanitas portáteis. Então, Mas aí tem que mas a mijar no Sanipum. meio da rua, meu. Isso é muito mau. Meus caros amigos, mas a Sanipum tem sanitas portáteis. Mas é uma coisa de categoria. Aliás, e dobráveis e tudo, não é? Aliás, a Sanipum é a primeira empresa da Bonalândia, mas exporta para todo o mundo. É a primeira empresa que tem sanitas, inclusive, para animais domésticos. Vamos imaginar que nós vamos de férias, não é? Para um parque de campismo. Temos lá Exato, e o o cão nosso quer ser vaso contigo sanitário. e diz: vou na parte, Não. quero fazer xixi. E tu, tá bem, para aí um bocadinho, deixa-me Não, pegar na sanita portátil. Não, é assim, nós temos, claro, é assim, tudo é adaptado, não é como é lógico, não é? Mas, portanto, nós temos, não é? A Sanipum tem, eu tenho aqui um documento, mas agora não vou ler, também não sei onde é que ele está. Mas a Sanipum, que é uma empresa neste caso, sim, é da Bonalândia, que é o país da ONU, o principal país da ONU. Digamos que a Bonalândia está para a ONU, como a Alemanha está para a União Europeia. Portanto, pronto, não é? Essas sanitas portáteis já existem, Já não é? Elas estão. existem, eu não sei quando é que eu vi uma reportagem na televisão de que havia uma sanita portável com. Portable, uma portable Sanita, sim. Que tinha portanto, um reservatório e era para os pais poderem levar nos carros para viagens longas, caso os filhos quisessem fazer, em vez de estarem a parar. Toma lá, tens aqui, senta-te aí e faz. Olha, mas isso entorna no meio do carro, meu. Opa, aquilo fechava. Aquilo O fecha. problema Está é que bem, ele mas tinha enquanto o chaval qualquer. está lá sentado em cima, aquela cena vira, já foste. O problema é que aquilo tem pouca capacidade. Se alguém mija muito. Estás a imaginar eu ir para o Algarve com uma sanita portátil dessa? Não dava, tinha que parar a meio para Mas despejar. por favor, minha gente, não utilizem calões tão. Não é? Eu sei que é um bocado a Cátia dizer isso e contemos, mas Adriana é pequena, Adriana é pequeno! Que eu disse. Uma palavra começa em M, mas não digas outra E vez. tem um J no meio. Exatamente, e acaba em AR. E entre o M e o J tem um I, ainda não percebeste? Já. Mas pronto. Eu não, não... Sanipum! A Bonaparte Shop TV apresenta-lhe o mais recente e revolucionário modo de ir à casa de banho. Sanitas Sanipum. Feitas à medida para os seus clientes, com entrega ao domicílio e instalação. Encomende uma sanita para o seu filho de 2 anos e o seu marido de 2 metros. Esqueça os velhos jornais que tem que deixar diariamente na varanda para o seu cão, ou o caixote para o seu gato. Adquira sanitas Sanipum também para os seus animais de estimação. Pode escolher tipo de material, largura, altura e comprimento. Mas tem mais. Agora a Sanipum e a Mé Almeida, que é um que não vou dizer, são a mesma empresa. Ou seja, pode escolher se quer uma sanita fixa ou portátil. Já imaginam ir de Essa férias e ideia do levar. número de telespectadores que acabaste de perder no meio dessa publicidade enorme. Sim. Ah, deixa-te disso. Houve, mas a TV Chapa também faz Sim, assim. também. Já Lá está, imaginam ir portanto não de fecho. férias? Ah, pá, estamos a gravar Já o imaginam ir. programa ou estamos a fazer publicidade? Opa, não me deixe acabar no anúncio. Ninguém me deixou acabar o meu raciocínio cá também, por isso está-se bem. Exatamente, portanto vamos lá. Ninguém ficou a saber como é que eu ia à casa de banho quando não me deixavam na escola, por Que isso não faz más, bem. que más, tão más Menino comigo. Carlos, como é que foi o teu primeiro dia de aulas? Posso só menos dizer a parte de ligar para o Não, não! ecrã? Ligar para o ecrã, o número que aparece no ecrã. Já Não. te disseste. Pronto. Então, olha, como é que foi o teu primeiro dia de aulas? Ou melhor, como é que tu Olha, chegaste assim à se ligar escola? nos próximos 15 minutos, ganha um rolo de papel higiênico ventilado. Já me esqueci o que é isto, não interessa. Ah, pá, vamos para o primeiro dia de aulas. Olha, do segundo, lembro-me do primeiro dia de aulas do segundo ano, lembro-me bem. Eu estou a dizer. Mas do primeiro, por acaso, Não, não. olha que engraçado. Quer dizer, lembro-me de muitos dias do meu primeiro. Dessa altura, mas não do meu primeiro ano, mas não me lembro. Aliás, é o primeiro dia de aulas do segundo do ano, lembro-me, sabem porquê? Porque levei com uma daquelas tampas das lâmpadas fluorescentes em cima e fui para o hospital porque rachei a cabeça. Epá, pronto. E ainda levei 3 pontos e ficou cá a marca, até hoje. Vocês os dois antes andaram numa creche ou não? Não. Não, eu Eu não. andei, a uma altura que eu entrei para o infantário, quando tinha pai 3 anos, mas houve um, como é que se diz? Houve um problema de meningite e fecharam o infantário e pronto, para resolver o problema, e eu depois nunca mais voltei. Depois só voltei para o infantário nos cinco, com 5 anos, que era como se fosse a pré-escola, em que pronto, que era ao lado da minha escola, da escola primária para a qual eu fui. Tinha um portão a separar. E vocês foram para a escola primária com 6 anos? Eu Eu não, fui com eu fui com cinco. 3. Com 5? Eu fui com 5. E tu, Carlos? Eu fui com 3. Foste com 3 para a infantária. Não, para a escola Oh. primária. Estou a falar a sério. Eu não fui aceito em nenhum infantário e então estive 3 anos no que se chama pré-primária. Mas foi numa escola em que ia até ao quarto ano. Ah, ok. Ah, mas pronto, mas Portanto, a estavas na escola. pré-primária na altura. Eu estou a dizer, ela está a perguntar Sim. primeiro ano, com que idade foste para o primeiro ano? Sim. Não, o primeiro ano foi para o primeiro ano com 6 anos, Eu sim. fui com 5 Mas tipo. porque foi em setembro, depois fiz os 6 em outubro. Foi em setembro que. Ah, não é isso. Eu, é assim, eu Ainda fui. sei o que fizeste no setembro passado. Ok, desculpa. Não, isso quando a Kátia foi para a escola, a professora perguntou: então, Kátia, o que é que te ocorre? O que é que tu achas aqui da tua escola? E ela cantou, virou-se para aquele logótipo da escola, como é que se aquele símbolo, aquela bandeira virou e disse: foi em setembro que eu te conheci. Podes continuar. Eu, assim, eu também não me lembro do meu primeiro dia de primeiro ano, mas segundo a minha mãe, eu entrei muito bem na escola, não fiz birras, não chorei, nada disso. Eu nunca andei nem creches, nem infantários, nem pré-escolas, fui criada em casa. Nunca andaste em Não. creche? Pô, tão grande e nunca andaste em creche? Não, não, não. Fui criada em casa, ou seja, estava em casa da minha avó, depois. Como a minha mãe andava a fazer costura em casa de pessoas, eu andei com ela. E depois, aos 5 anos, como faço an anos em dezembro, entrei também com 5 e não fiz alaridos nenhums. Havia lá miúdos de 6 anos que tinham saído da pré-escola e que fizeram um berreiro Não, para os pais eu irem não, embora. eu não, eu sei Eu que não. não, porque eu já conhecia a escola. Pois, eu. Eu já conhecia a escola, já conhecia. Não conhecia as professoras, mas já conhecia a escola, já conhecia os funcionários. A maior parte dos meus amigos da pré-primária do último ano foram comigo, depois, no ano a seguir, foram para o primeiro ano comigo. Portanto, ou seja, eu estava num ambiente perfeitamente. Pois é, assim, eu tenho muitas memórias. E é engraçado, eu já na altura tinha consciência disso, eu tinha muitas memórias daquela altura, portanto, de quando tinha, 4, 5 anos, mas mesmo muitas. Bom, e então, eu basicamente, eu não tinha, como é que eu posso dizer, eu não sofri essa coisa de isto para mim é tudo novo, porque eu lembrava-me bem de como é que era a escola, os meus colegas, foi fácil para Também mim. foi bastante fácil. Até é uma coisa muito engraçada que nós tínhamos um aluno especial. É aluno especial não por ter alguma limitação, não, porque não era um aluno humano. E já vou explicar. Mas, segundo a minha mãe, ela chegou lá à escola para me deixar na sala e eu larguei da mão dela e fui para dentro da sala toda contente porque eu era daquele estilo. Se eu precisasse de alguma coisa, Eu ia buscar, nem sequer pedi ao professor, ia buscar, era muito despachada. E então, nós na nossa sala, nós depois, entretanto, mudámos de escola. Só fiz o primeiro ano nesta escola, que hoje é a escola de música. Depois é que fui estrear a escola primária, que ainda é hoje a escola primária, isso no segundo ano. Mas no primeiro ano tivemos um aluno especial, que era um Golden Retriever, que ia para a nossa sala, deitava-se ao pé do professor e estava toda a aula ali sossegadinho. Tocava para fora, vinha connosco para o intervalo, para o recreio, e nós fazíamos dele um cavalo, brincámos com ele, tocava para dentro, ele vinha outra vez connosco. Então, todo o ano letivo ele teve a assistir às aulas. O professor não se importava, já que ele estava sossegado. Pronto. Pronto, isso é É, era giro. o Cocas. Já morreu. Opa, eu também não me Pois. lembro do meu primeiro dia de escola. Sei que não foi complicado para mim, porque um bocado idêntico ao Carlos, o Carlos, pronto, disse que foi na mesma escola que fez a pré-primária. Eu vim do infantário, como eu disse, tinha só um portão a separar. Então, a maioria dos meus colegas do infantário foram comigo e até calharam na minha turma, grande parte deles. E eu sempre fiz muita amizade com toda a gente, funcionários, professores e tudo. Tanto que naquela situação de não me deixarem ir à casa de banho, eu ia ao portão do infantário. Ó, Palmeirinha, diz, filha, posso ir à casa de banho? E eu ia à casa de banho no infantário. Ah, E a bom. partir para aí do meu segundo ou terceiro ano, eu era assim, ó, Palmeirinha, e ela, o que é que foi? As sanitas são tão pequeninas. E ela, ó, filha, tu é que cresceste. Isto é para os bebés. E eu, ai, mas não sei, o meu rabo fica muito grande lá dentro. Porque para mim era estranho. Isso, eu cabia lá na boa. Depois comecei a crescer e aquilo começou um bocado pequeno demais para mim e era um bocado esquisito. Você Mas sim, continua. era, não, mas era sempre lá que eu ia. Tipo, nunca percebi porque é que não. Era, eu acho que era para não andarmos a fazer asneiras. Porque, por exemplo, agora as campainhas são automáticas. Mas naquela altura, a campainha da escola, tinha aqui lá uma Era empregada. manuais, sim, era. Então, quando andavam alunos perdidos por lá, tipo, no, nos recreios, durante as aulas, punham-se a tocar a meio. Então era um bocado para evitar essas malandrices, estás a perceber, que elas não deixavam. Quando chovia, ficávamos no corredor da nossa sala. E ficava uma funcionária na ponta do corredor para ninguém passar para os outros lados. Nós não tínhamos isso, nós podíamos ir à casa enquanto Nós quiséssemos, também. estávamos cá dentro ou lá fora quando quiséssemos, até porque assim a campainha era bastante alta, foi preciso chegar ao quarto ano, mas havia sempre, claro, né? Mas foi preciso chegar ao quarto ano para conseguir chegar à campainha. Também fiz essa brincadeira, mas eu fiz essa brincadeira, eu era muito bem comportado de forma autorizada, ou seja, não estava ninguém na escola, foi num dia de festa, deixaram tocar a campainha, diz, ah, que giro. Então como é que posso estar com a campainha? E lá a senhora, eu lá tive que me esticar todo. Aquilo é capaz de ser pai pelo peito, sei lá, ou pela barriga. Na altura eu tinha que me esticar todo para chegar à campainha. Era muito E alta, pronto. só que o pessoal tipo saltava, estás a perceber? Ou conseguia agarrar uma Pois. cadeira de algum lado Ah, e ia nós para não lá. tínhamos essa E eu hipótese. tinha, tanto que tinha um colega meu que ele tinha um atraso, estás a perceber? Mental. Atualmente ele está bem, porque como já temos 26 anos. A mente dele está mais ou menos equivalente a um adulto, entende? Pai de 21. Sim, e na altura, só que tipo, eu sempre me dei muito bem com ele. E ele era super engraçado, porque ele pronto, até aos 9 anos tinha ainda um falar um bocado de criança. Então, nós tínhamos uma funcionária que era, acho que era a Palmeirinha também. Havia muitas palmeiras naquele tempo, credo. Então era do género. A minha professora primária era assim, era a professora Carolina. Ela anda cá, estava sentada, fazia assim, batia nas pernas dela. Era assim, anda cá, meu presuntinho. Para ele, anda cá, meu presuntinho. Ela ia, sentava-se no colo dela, e às vezes ia lá a funcionária por algum motivo. E ainda não era hora de sair, mas ela era assim: ó Palmeirinha, toca a tamtainha! Tipo assim. E nós ríamos, porque era demais, ele era muito engraçado. Pronto, e atualmente passo por ele e falo com ele na boa. E comecei a notar ao longo dos anos a diferença, não é? Porque comecei a vê-lo a Claro. estabilizar. Vocês. Mas. Diz. Não, é isso. Ok. Vocês só tiveram um professor ao longo dos 4 anos ou mudaram de professor? Felizmente só tive uma única professora, Eu que foi também. um espetáculo, adorava aquela mulher. Eu cheguei Não, para o quinto ano e ainda eu fui visitar lá à escola depois. tive. Pelo menos, eu acho que do quarto ano também era a mesma. Ou, não, opa, acho que o quarto. Não, exatamente, eu tive dois professores. Tive um no primeiro e no segundo ano, e depois tive esse professor no quarto, porque nós sentimos tanta falta dele, que ele acabou por E voltar a na nós. terceira? Na terceira foi uma professora. Ah, eu. Aliás, eu gostei muito dessa professora, porque essa professora era mesmo muito simpática. Ela punha ordem nas coisas quando era preciso, mas era uma pessoa que gostava muito de nós. E era daquele, era aquele tempo. Eu como eu digo, eu acho que nasci numa altura dourada. Eu acho que foi. Eu nasci na melhor altura que alguém pode ter nascido. Eu, a Cátia também, e tu também, Adriana. Que é aquela altura em que nós temos muitas coisas, mas não temos demasiadas. E então. E também não éramos demasiado, não é? Como são os miúdos hoje em Não. dia. Nem que sejam os pequeninos de 6 anos, 7, 5. 9, é complicado, mas naquela altura não, e os professores gostavam muito de nós, não? E então, e depois assim, a Gaia era uma cidade, ainda hoje é, mas era uma cidade muito jovem, mesmo muito jovem. Para terem uma ideia, e isto é uma coisa que eu sei, pronto, até porque eu próprio nasci aqui, nos anos 80 a cidade de Gaia era não era bem um deserto, mas também não ficava muito longe disso, e foi precisamente nessa década que a cidade de Gaia se começou a expandir, não é? O Porto já não tinha mais para onde expandir, então começou a expandir-se de Gaia. E basicamente, ali era fantástico, e era tudo, era, não sei, era um ambiente novo ali, ou aqui neste caso. E então, a professora gostava muito de nós, mas mesmo muito. E É pronto, e depois. o que falta muito hoje em dia. Mas não dá. Não, o que falta muito hoje em dia são professores que tenham vocação para ser É professores. assim, eu tive. Mas também não dá, é muito difícil pelos miúdos, mas diz Eu Adriana. tive o mesmo professor do primeiro ao quarto ano. E o meu professor, nós fomos os últimos alunos que ele teve. Ele chegou ao quarto ano e reformou-se. Depois eu cheguei depois mais tarde a visitá-lo e assim. Mas era um professor que era muito nosso amigo, divertia-se connosco também e, claro, também punha ordem. Eu nele cheguei a levar 5 reguadas, não por mau comportamento, mas porque eu fazia círculos para a tabuada e eu uma vez errei 5 vezes. E por isso levei as reguadas. Não era por mau comportamento. O meu professor foi uma espécie de segundo pai para mim. Porque ele, quando eu, quando. E isso eu tenho muito bem na memória, de que eu, ao princípio eu não sabia, ele não sabia Braille. Não é? Estamos a falar de 1900, para vocês estarem situados, estamos a falar de 1992. Ora, em 1992, que é há, vamos dizer assim, quase 25 anos, 23 anos, no caso, 25 anos. Vamos lá, o senhor, ele não tinha nenhuma formação na área, mas ele foi o professor que ficou destinado para me ajudar. Bom, nesse ano eu tive uma outra professora também que me dava aulas de apoio em Braille, para perceber as formas das coisas. Mas aliás, já esse professor me tinha acompanhado na primária, ou seja, na pré-primária, peço desculpa, e já me tinha ensinado, não o jogo, não o Braille em si, mas os jogos, ou seja, eu a sentir as diferentes rugosidades, eu a sentir as diferentes, texturas, as formas. E foram realmente coisas muito bonitas. E depois aquele professor trouxe uma série de brinquedos para a sala. Então nós tínhamos uma janela onde tínhamos lá os brinquedos todos. Mas assim, a gente não mexia nos brinquedos, só mesmo em alturas de festa. Ou, sei lá, hoje portaram-se bem, acabamos isto mais cedo, vamos lá brincar, podem brincar um bocadinho. Trazíamos lá para a beira do comboio, que era um comboio, eu lembro perfeitamente daquele comboio, era um comboio enorme. E tinha um carro também. Pronto, mas tudo ali na janela. E então, ele chegou ao final do segundo ano. Ele assim com. Sabem, quando o professor não quer chorar, mas é inevitável, percebe-se, eu pelo menos percebi pela voz dele, que ele é bastante comovido. E deixou escolher alguns dos alunos brinquedos. Um brinquedo para levarem. Eu queria ficar com o comboio, mas o primeiro a escolher foi o outro rapaz. Então fiquei com o carrinho. Também gostava do carrinho. Também gostava. Nós é assim, eu lembro-me que na sala ao lado da nossa, isto já na escola nova, a nossa sala era dividida por dois armários, da outra. E na sala ao lado nós ouvíamos o professor a ralhar com os outros alunos e nós. Ainda bem que temos este professor. Quando o nosso professor faltou por doença a primeira vez, tivemos a funcionar. Ah, vocês agora vão para a sala do professor X, que era o professor ao lado. E nós, ei, xau. Íamos para lá, teste de matemática. Era sempre. Ele podia estar a dar português com os alunos dele, para nós, teste de matemática. Aquele professor era infalível. E nós tínhamos um medo daquele prof, porque ele era mais exigente com os alunos do que o nosso. O nosso, nós fazíamos experiências com o feijão no algodão molhado. Quando nevou a primeira vez aqui em Ilha, não houve aulas na escola toda. Nós, a primeira vez e única, que eu me lembro. Tivemos na neve, no recreio. Quando era um agosto, sempre fizemos uma fogueira no recreio. Íamos todos. E uma já não ouvi essa expressão há tantos anos. Sim, nós íamos para o recreio, os funcionários e as professores faziam uma fogueira. Atirámos para lá as nossas castanhas e depois deles apagarem aquilo, lá íamos para o meio do carvão, ficávamos todos pretos, as pessoas também, porque nós pintávamos a cara às pessoas e não sei o quê. Era, nós éramos terríveis. Houve uma situação que o professor, ou melhor, não chamou a minha mãe é que lá foi, porque eu vinha a chorar para casa. Isto porque eu tinha uma colega minha que tinha poucas condições. Portanto, ela era adotada, mas a família fazia dela uma escrava em casa, uma escrava doméstica. E ela não tinha mochila, não tinha estojo, era tudo em sacos plásticos. E eu, pronto, tinha pena dela, as outras crianças não brincavam com ela. Diziam que ela era porca, que estava suja, que cheirava mal, etc, etc, etc. Eu era a única que no recreio não ia brincar com as outras meninas para estar com ela, sentada ali com ela, a falar e estarmos a brincar aqueles jogos tipo da macaca e assim, normais que se brincavam. E eu vinha para casa a chorar. A minha mãe não sabia porquê, então foi lá à escola saber porquê e o professor, eu já estava mesmo para a chamar porque temos aqui um grande problema. É que a Adriana vive muitos problemas dos outros. Está a viver a vida dessa menina, os problemas que essa menina tem. E eu também ficou tão emocionado e também saí de lá a chorar. E era verdade, que isso acontecia. E também havia um menino que também era pobre e também estava sempre comigo e com ela, mas esse menino tinha uma particularidade, é que ele não parava de cantar, mesmo na sala de aula. Nós chamávamos os outros e nós também chamávamos de rádio, porque nós dizíamos o nome de uma música, ele cantava, fosse o que fosse, ele punha-se a cantar, mas em altos berros. O professor ralhava imenso com esse miúdo. Mas era inevitável. Ele calava-se um minuto ou dois, começava logo a cantar. E altos berros, não dava. O miúdo era assim. E houve outras Era hipnótico. Houve outras situações, principalmente na segunda classe, que a minha mãe, se tivesse um buraquinho, se tinha enterrado com uma composição que eu escrevi. O professor fartou-se de rir, é verdade, com a minha composição. O que é que tu escrevestes? Conta-nos! É a hora verdade. Não posso. Só posso dizer duas partes. As outras duas não posso. Está bem. Ah, já sei qual é que foi. Tu contaste, tu contaste. Contei. Contaste-me a mim. A mim contaste-me. É lá. É sério. Sim. Não me digas que falaste de filhinhos e como se faz Não, isso. não, não, Não. Tinha a ver com limpeza, exato, certo? consciente. Pronto, tu contaste. Eu não queria ser tão explícito, pronto. Mas sim. Foi bastante explícita. Eu já te digo, Cátia, que foi. Ah, bem. Depois, eu sei que na terceira classe, como eu era uma criança que, pronto, não pedia nada ao professor, era bastante despachada, para vocês terem uma ideia, eu antes de entrar para a escola primária, a minha mãe costumava ir para Lisboa, quando o barco estava na doca pesca, e ia lá a ter com o meu progenitor, e os comboios ainda eram de lugares marcados. E eu ia com ela. Eu então era para a minha mãe. Nós entrámos no comboio. Ah, mãe, dá-me cá os bilhetes. Olha, é aqui e aqui. Pronto. Eu era assim, deste género, tipo, ok, sem problemas. Eu com 6 anos, eu corrigi o meu pediatra. Tens aqui o um erro. O pediatra ficou a olhar para mim, a minha mãe, tipo, oh, rapariga, o que estás a fazer? E o pediatra, ela tem razão, está aqui mesmo um erro. Eu Pronto. era assim, mas na terceira classe o professor, não sei porquê, eu não me lembro disso, ralhou comigo e a partir daí eu modifiquei, tornei-me mais quieta, mais sossegada. E na quarta classe, quando a minha mãe foi buscar as notas de eu ter passado, ele disse à minha mãe que estava muito arrependido de ter ralhado comigo. Preferia a Adriana que tinha antes do que a Adriana que tinha naquele momento. Mas por acaso eu não me lembro porque é que ele ralhou comigo. Não sei, não faço ideia. Nem sequer me lembro de eu ralhar. Mas pronto, ok. Ficou a marca. Eu, por acaso, esse professor, o que eu tive, ele aprendeu Braille. Ele é que eu digo, aliás, ele foi tão segundo pai para mim que ele, com toda a alma dele, chamou-me à parte no meu último dia de aulas e perguntou-me. E disse-me: eu gostava de te dar alguma coisa, mas eu não sei o que é que tu gostavas. O que é que tu gostavas de ter? E eu, na minha inocência, e a sério que foi na minha inocência, eu respondi: um acordeão. Ei. Surpresa, e ele deu-me mesmo um acordeão. Na altura, um acordeão que deveria custar mais ou menos uns 80 contos, que ainda assim não deu nada com aquilo que é hoje. 80 contos hoje é muito dinheiro, são 400 euros. Mas tínhamos lá calma, porque naquela altura, há portanto quase 25 anos, era muito mais. Era muito mais, era mais ou menos o equivalente a 1000 euros hoje. 85 contos há uns anos atrás era a renda da minha casa. Minha mãe pagava 85 contos de renda na altura. E não me Porra, ainda assim era cara. Olha. lembro. Era cara porque era na zona do Pinheiro Manso, que é uma zona ainda mais ou menos. E era uma casa com 3 quartos, não era uma casa grande. Claro. Eu amo que a minha mãe pagava 80 e tal contos na altura. Mas isso há quanto tempo? Porque o salário mínimo nacional em 1995 era 40 contos. Não foi, não, não 95 ou foi em 94? 95, mas nós morámos naquela casa para eu falar em contos. Foi antes do euro. Filha, há muitos velhinhos que ainda falam em contos, Sim. que ainda não falam em ouros. Sim, mas é assim, eu morei naquela casa desde os meus 9 anos. Eu mudei-me para lá com 8 a fazer 9. E isso foi Mas em 98, 97, 98. pois É, assim o salário já estava bastante. Não, assim não era o salário mínimo, era mais do que um O salário mínimo. euro foi em 2001, 2001, 2002. 2002. Pois, eu Foi. vivi naquela casa até Esteve aos meus até. 14. Pronto, a uma altura que eu estive a viver com o meu pai, mas foi mais ou menos até nós saímos de lá em 2003, E quê? 2003. Por isso, eram os 80 e tal contos. Sim, exato. Pois é, sim. Mas agora repara, né? 80 e tal. Também é verdade que os professores ganhavam aquilo que não ganham hoje. Mas também. Ou se calhar ganham hoje o que Sim, ganhavam mas olha, sim, 80 e há tal 20 contos anos era muito atrás. dinheiro, porque eu amo que a minha. Eu Mesmo. digo, por exemplo, eu tenho irmãos mais novos que ele, não é? Ainda um bocado. O meu irmão tem 16, a minha irmã tem 13, eu tenho 26, ainda é mais ou menos. A tua irmã nunca fez parte aqui de um programa nosso. Temos que a convidar. O Roberto já cá esteve. Pronto, e eles não têm noção de como era, porque a minha mãe, para pagar 80 e tal euros, 80 e tal contos de renda. Por exemplo, o meu lanche para a escola era um pão com manteiga, mais nada. Não levava nada para beber. E eles agora têm os donuts, é os leites Eu achocolatados, também. é essas coisas todas. Eu de vez em quando levava, mas era muito raro. O que eu levava por norma era um pão com queijo e fiambre, ou um pão com manteiga, ou pão de forno. Exato. O queijo e fiambre é mais quando era pão de Ele forno. levava Mas agora. também pão com manteiga e depois a escola dava o pacotinho de leite. Não Mas sei. isso é na primária, Era. depois tu vais para o quinto ano e eles já não te dão, não é? Ah, Pois. aí não. E eu não levava e eu ficava muito triste porque via os meus amigos irem ao bufete e essas coisas. E eu não podia ir porque. Filha, fazia-se como ele! Dizia que pagava depois de mim quando a minha irmã chocolate tinha quase 700 escudos para pagar. Não, mas eu ia, levava um pão com manteiga e não levava mais nada porque não havia. Os meus doces, tipo, ou seja. Os meus estragos, quando era miúda, porque a minha mãe não podia, tipo, não é como agora, mesmo agora estando mal, uma pessoa que é considerada não ter pouco dinheiro, está melhor do que nós estávamos naquela altura. Sim, Não é? com mais dinheiro estava-se pior do que agora com menos, Exato, também isso é verdade. porque tu ainda vais num sítio por 1 euro Que é uma compras coisa que as pessoas não aquelas dão a coisas, noção. depois compram aquelas coisas cheias de. Coisas com chocolates e com e Exato. queques e não sei o quê. Naquela altura, não. E eu lembro-me que os meus doces era a minha mãe comprava queijo, meia bola de queijo e marmelada. Era o que Ah, eu fazia isso. eu fazia o Romeu e Julieta, não é? Como se costuma dizer. Ou então a minha mãe comprava aquelas latas de leite condensado e eu abria e comia 2 colheres de sopa. Era o meu doce. Entendes? Que agora e eles não sabem o que é isso. Para eles é tudo muito fácil e as coisas não custam nada. Exemplo, até aos 8 anos, a casa onde eu vivi, que foi a casa onde nasci, porque eu nasci em casa, eu não tinha quarto. A casa. Eu até aos meus 9 anos eu dormia com a minha mãe. Exato. A casa era bastante pequena, portanto tinha o quarto da minha mãe, a sala. O meu irmão tinha um quarto que foi feito de uma despensa ao pé da cozinha. E eu, quando o meu progenitor cá estava, eu dormia na sala, no sofá. Quando ele não estava, estava em viagem, eu dormia com a minha mãe. Porque não. Exato, Pois porque eu eu nesse antes tive aspecto. essa casa que custava 80 e tal contos. Eu morava numa que a minha mãe pagava 35 contos. Mas era uma casa com 2 quartos, e era eu, a minha mãe e a minha irmã mais velha. Com 2 quartos, a casa de banho era tipo, aquilo era numa ilha, como se costuma dizer. A casa de banho era lá fora. Eu tomava banho numa bacia, para não estar aí lá para fora a tomar banho. Minha mãe enchia uma Era bacia com como eu água. Tipo, ou também. fazer as necessidades, tínhamos um balde, porque para não estar aí lá Era fora. nós também. Exato, tipo, eram coisas assim. E eu dormia com a minha mãe e a minha irmã dormia no quarto dela. Os quartos não tinham porta. Era como na minha casa também. Casa de pobre mesmo, Carlos. Mesmo. Não me digas que a tua também era de madeira. Não, mas por exemplo, eu tinha um Minha era. sótão em que eu tinha brechas, tipo, e chovia lá para dentro. Ah, nós não tínhamos isso. A nossa casa era um pré-fabricado. Mas para subir para o sótão era tipo uma escada de madeira daquelas de encostares à parede, sabes? Tipo, eram assim, a casa era mesmo pequena. O quarto que eu dormia com a minha mãe, tu mal conseguias andar lá dentro. A casa onde eu nasci Nós. não tínhamos sótão, era a térrea. A minha mãe, depois, mais tarde, no pátio, fez uma espécie de despensa, que depois, mais tarde, foi feito depois, ao lado de uma escada para fazer um terraço por cima da despensa para pôr a roupa a secar. E foi coberto o pátio para a minha mãe pôr a máquina para trabalhar, onde ela fazia serões, e por isso é que deu cabo da cabeça também. É uma coisa que para mim é triste. E É que os miúdos não a têm boca noção, isso. os miúdos não têm noção de como é que são as coisas hoje em dia. Por mais dificuldades que uma família passe, eles não têm noção das coisas. E Não. eu lembro-me que eles agora querem todos telemóveis de alta geração e grandes casas. E eu só dizia à minha mãe dizia assim: qual é o teu sonho? Eu gostava de ter uma casa em que tivesse escadas para ir para o meu quarto. Era o meu sonho quando eu era miúda. E eu até dizia à minha mãe: oh mãe, não dá para fazer o sótão do meu quarto? Porque o facto de eu ter as escadinhas para ir para o meu quarto, ter um quarto só para mim já era uma felicidade imensa. Só que a minha mãe disse: ai, não dá, porque tem as frestas e chove lá para dentro, não sei quê. Pois, sabes que nós tínhamos. Mas nós éramos. Eu tenho grandes recordações dessa casa. Porque era um pré-fabricado, é certo? Teve os seus quês, porque aquilo tinha. Pronto, também entrava lá muito rato, é verdade, e ratos bastante grandes. Mas. E pronto, é assim, era realmente. Mas nós éramos cinco naquela casa, portanto, imagina, eu dormia no meu quarto com os meus dois irmãos. Porque nós já tínhamos, portanto, dois quartos, um para os meus pais e outro para nós os três. E era assim, pronto. E foi assim até, pronto, até quando eu fiz 5 anos. Depois, felizmente, tive uma casa em que já tínhamos um quarto a mim para o meu irmão, um quarto para a minha irmã e um quarto para o meu. Mas aí já era uma casa grande. Aí já era uma casa, sim, uma casa, não é? Com os quartos com portas, com um grande corredor, uma casa fantástica até. Sinceramente, uma grande casa. Mas sim, tivemos essa nessa. Eu acho que nós, mesmo com aquelas poucas condições, éramos mais felizes que muitas crianças agora. Era, isso é Muito verdade. mais. E depois não é só isso, sabes que. E sabemos dar valor às coisas, coisas que eles não sabem. Por isso, porque assim, tu para saber o que é ser feliz, tens que saber o que é infelicidade também. Correto? E Exatamente, exatamente. eles não sabem qual é a dificuldade dessas coisas. E é triste. Eu lembro-me que eu fiquei tão feliz. A minha mãe, a uma altura, que conseguiu um emprego a trabalhar no Magalhães Lemos, nas limpezas. E eles davam-lhe pacotes de sumo da Santal. Pacotinhos. Ah, Davam-lhe as caixas sim. mesmo. Olha, era a minha felicidade. Que fixe, já não vou levar só um pão com manteiga para a escola, posso levar um sumo. E ficava super feliz com isso. E eu lembro-me que, por exemplo, agora tu vais ao supermercado, pagas 80 e tal cêntimos por uma Coca-Cola marca branca. Eu, quando era miúda, e ao azeiteiro, que era como se chamava lá o senhor que tinha lá a vender coisas numa Exato. garagem, e comprava aqueles sumos tipo Sabanete, que custavam para aí, que ainda na altura dos escudos, como é que se dizia nos escudos? Não era cêntimos, como é que se dizia? Era centavos. Era centavos para. Custava para aí 20 centavos uma garrafa de 2 litros. E eu comprava disso. Eu lembro que a minha mãe fazia tipo o panaché para ela. Comprava cerveja e comprava a Sabanepe. Eu via a Sabanepe e ela juntava a Sabanepe com a cerveja para fazer um panaché, como se diz. Agora não. 20 Agora compras centavos. Radlers e o caraças. Mas naquela altura era tudo improvisado. Ou isso, eu comprar Claro. groselha para fazer sumo de groselha. Aos anos que eu Mas não bebo isso. groselha. Mas. Olha, mas ainda faço disso. Aliás, ainda ontem bebi. Sabes o que é que eu gostava de fazer quando era Esse. miúda? Com a groselha. Bebia leite com Deixa-me groselha. adivinhar. Não acredito. Oh, pá, nós somos irmãos e não A sério, sabemos. também bebia essa. Oh, meu! O batido de leite com groselha, opa, oh, e depois aquela espuma aquela em Eu si. era pior que vocês. Não é por nada, mas isto já. Eu com 11, 12 por aí. Eu gostava era de, como uma amiga minha, nós fazíamos café, mesmo nas cafeteiras, café bem forte, e depois deixámos arrefecer, ponhamos no frigorífico, com umas pedrinhas de gelo, era o nosso refresco de café. Eis, Era uma cafeteira de um litro e meio que nós bebíamos no dia. Só comecei a beber café aos 14 anos, 14, 15. Ah, é, não. Eu café, olha, eu café mesmo só comecei a beber quando já tinha 28. Meias de leite, desde os 19. Ah, mas é que assim, eu comecei a beber a essa idade, não foi para a minha mãe me dar. Era quando eu já comecei a ter uma independenciazinha de ir com as amigas ao café e pedi. Claro, não. Não, não, não, mas eu nunca bebi nada, eu nem sequer queria, eu nem sequer queria. Era, foi não, mesmo para a opção. Eu gostei. Porque... Mas, por exemplo, eu, nesse aspecto, eu, uma coisa que eu fazia também, com os miúdos hoje em dia, tu gastas um balúrdio em gelados. E eu não posso falar muito, que eu adoro gelados. Se eu tivesse que escolher uma sobremesa para o resto da vida, era gelados, estás a ver? Ai não, eu era leite condensado. Ai não, eu era gelados, adoro. Mas, o que é que eu fazia? Espremia as laranjas ou na trituradora punha fruta ou maçã ou pera ou banana, punha em copos de plástico com um pauzinho, punha no congelador e fazia gelados. Exatamente, gelados de água eu também cheguei a fazer e gelados de fica muito mais caramelo barato também. Se estás a gastar a fruta, não é? Cheguei a fazer de groselha, enchi o copo com groselha, era só fazia. Eu cheguei a fazer de caramelo. Eu não era muito leite condensado. A minha mãe quase que me deu um tiro porque gastei quase o laço condensado. Vocês ainda se lembram? O companheiro da minha mãe deu-me um raspanete por eu comer o queijo. Estás a ver? A bola de queijo. Mas tipo, eu não sei qual é a piada que as pessoas acham nessas coisas, mas estava uma amiga minha comigo e ele foi falar com ela. Eu tinha pai que 10 anos, 9, 10 anos, a dizer assim: já viste? Ela comeu uma bola de queijo e não sei o quê. Tipo, a dizer à minha amiga, como se eu fosse ficar muito envergonhada. E eu adorei. A minha amiga virou-se para ele. Então, fez ela muito bem. Eu também gosto. E aí, olha. Estou contente. E eu, tipo, estou almoçado. E ele ficou assim. Vocês são desse tempo, exato. Mas não sei se as vossas mães faziam. Mas a minha mãe ainda hoje tem esse aparelho. E ainda funciona. Mas antes a minha mãe, para não estar a gastar dinheiro nesse produto, fazia muito iogurtes em casa. Não, minha mãe nunca fez. A minha mãe comprava no azeiteiro. Nós também tínhamos azeiteiro, passava à porta. A minha mãe comprava no azeiteiro, também eram assim baratinhos. Que agora, credo, tu queres comprar um coisa de iogurtes, quase que... Depende do que é que compras, mas sim, porque também é assim. Normalmente eles são assim mais caros. Aliás, eu costumo comprar os iogurtes no passa a publicidade, no Froys, porque, tipo, imagina, tu às vezes vais comprar e dizem: 50 cêntimos a unidade. E tu, porra, querem 50 cêntimos por um iogurte? E lá tu compras o pack de 4 por 54, ou o que é isso, pronto. Mas sabes também porque é que isso é? E vou-te explicar porque é que o preço dos iogurtes aumentou. Primeiro para suportar o preço daqueles que desceram. E depois porque a oferta é a mesma, mas é que a procura diminuiu. Então é melhor eu nem falar do preço dos iogurtes que às vezes é muito raro eu comer. Os de soja. Os de soja, ui. Soja é muito caro. Eu sei porque a minha sogra agora tem que andar a consumir de soja, porque teve um problema. E o Daniel compra-lhe o leite. Eu às vezes quando vou ao supermercado e vejo o leite de soja em promoção: oh Daniel, olha, está em promoção o leite de soja. Pois, só que eu não posso beber todo o leite de soja, porque há dele que tem cálcio, portanto eu é sem cálcio, ou leite de soja, ou leite de aveia, ou leite de arroz, mas esses são mais caros que o soja, portanto. Não reparo nisso, ele basta ser de soja, da marca do Pingo Doce, por exemplo, é o que ele costuma comprar, porque é o supermercado que eu frequento mais. Ah, eu hoje vou adormecer tão feliz, até porque eu vou adormecer rico. Por causa das publicidades? Ai, não posso dizer porra, não paguei, não posso dizer porra, não paguei. Então, já disseste para aí três vezes. Na primária, porra, eu não disse na nada. Primária não aconteceu assim nada, pronto. Ok, fiz parte da Nau-Catrineta, mas era a sereia, não falei nada. Outra coisa que foi muito gira na primária foi no corredor. Nós tivemos que pintar, ou seja, nos corredores da escola, aquilo era dividido de género. Tinha uma coluna, depois tinha o espaço onde se punham os cabides para pôr os casacos. E depois tinha outra torre, depois os cabides outra vez assim. E nós, nesse espacinho dos cabides, em cada um, pusemos desenhos das estações do ano. É que sim. E fomos nós a pintar. Foi mesmo giro. Pusemos a primavera, o outono, o inverno e o verão. Olha, nós desenhámos. Agora já não está lá, porque eu já fui à escola. Fui visitar, passado um tempo, a minha professora já não está lá, infelizmente, não sei onde é que ela está. Mas eu depois fui lá e ainda está lá a funcionária, a Palmeirinha que estava no infantário, está lá na escola agora. Eu fui ver, ela deixou-me ver a escola, está super diferente, fizeram obras, não é? E tiraram, pintaram isso tudo, foi tão chungo, é que estava mesmo bonito, que ele estava mesmo lindo. Nós pintámos, por acaso, até que eu fui bem. Sabes que eu por acaso, eu tenho. Há um episódio muito interessante, e isto ainda no meu primeiro ano, eu posso ir por aí pelo primeiro ano. Houve um tempo em que o meu professor estava a fazer formações de. Nós tínhamos aula por norma das 9 da manhã às 3h30 da tarde. Portanto, era das 9 ao meio-dia, comíamos depois e tínhamos 1h30 de intervalo, e depois tínhamos de 1h30 às 3h30. Exatamente. Pronto. E entretanto. Mas houve uma altura em que não era assim. Houve uma altura em que, como o meu professor tinha aulas, ou seja, ele ia ter a formação de Braille, a escola aceitou, os pais dos alunos aceitaram, que é uma coisa ainda assim também rara de ver hoje, e nós começamos a entrar às 8 da manhã para sairmos à 1 da tarde. Portanto, nós não íamos comer ao meio-dia. Íamos só comer à 1 da tarde. O professor deixava-nos fazer um intervalo de meia hora, das 10 às 10h30. Mas depois nós tínhamos voltávamos para as aulas, ou seja, era 8, 10h30. Aliás, era 8, 10, 10h30, 1. Ou 8, 10h30, 11, 1. Era um caso de género. E havia alturas em que, como ele nem sequer podia vir, quem vinha era uma professora que era a professora Marisa, que era uma brasileira. E que foi a responsável por uma técnica inovadora dentro da nossa sala de aulas. E a técnica inovadora era. Porque às vezes nós podíamos ir à casa de banho e os professores deixavam. Só que às vezes podia acontecer que já tinha ido mais do que um. E então ficava ali, ficavam os dois fora. Não é? E então o que é que a professora fez? Criou um semáforo, vamos dizer assim. Ou seja, um papel com duas faces. Uma cartolina com duas faces. Uma delas vermelha. A outra a verde. Isto é, quando alguém ia à casa de banho, virava o sinal para vermelho, que estilo, está ocupada. E quando voltava, virava o sinal para verde. Olha, isso é giro. E O pronto. nosso professor, Ironia. não, quando um tinha que ir à casa de banho durante as aulas, se houvesse outro aluno que quisesse ir, não podia ir enquanto aquele não voltasse. Pois é, só que Mas é aquilo assim, a era para o caso professora. da professora não se aperceber ou se esquecer ou qualquer coisa assim, Sim, não é? pois, era mais por se esquecer, porque ela era nova ali, ela não tinha muita. Não, e então, pois é assim, ela não conhecia. Mas no princípio, até porque ela também nem sempre vinha. Eu lembro que ela, por exemplo, vinha às quintas-feiras, por exemplo, porque era quando a professora tinha formação desde a parte da manhã. Ele dedicou-se muito. E então foi uma coisa. E depois assim, não me faltou ensino especial. É uma coisa que hoje em dia falta a muitos alunos. E foi fantástico. Mas havia essa coisa curiosa. Então, a coisa mais curiosa é que, para todos os efeitos, eu não sei porque eu não gostava muito da professora. Ela não era uma má pessoa, mas eu não sei porque eu não gostava. Sentia a falta do meu professor. Que era que me chateava a cabeça, Não que era o era que. o não gostares dela, preferias era o outro. Pronto. Exatamente. Então houve uma altura. Eu gostava muito de uma rapariga. Pronto, e então, e ela também gostava muito de mim, então nós combinamos uma vez que faltámos à escola. Foi a única vez, até o 12º ano, em que eu faltei à escola, propositadamente, estando tudo bem, não sei o quê, foi a única vez. E então, eu, pronto, nessa altura, disse à minha mãe, eu fiquei em casa, disse à minha mãe que não havia aulas, que a professora Marisa não ia, e essa minha amiga disse a mesma coisa. Mas elas acharam muito estranho, porque a própria escola não disse nada. Ainda assim, nós ficamos em casa. E protegemos-nos muito bem, não é? Quando foi a vez dela perguntar, da mãe dela perguntar, então, mas quem é que disse que não havia aula? Ai, foi o Carlos. Então, quem é que disse que não havia escola? Ai, eu vou dizer o nome dela, porque pronto. Ah, foi a Ana. E depois, ou seja, nós nunca chegamos. É claro que, não é? Fomos nós dois que combinamos isto, não é? Claro, e também não nos castigaram, porque para todos os efeitos. Quer dizer, a mãe dela era um bocadinho mais severa do que a minha, ou para dizer bastante mais severa, mas para todos os efeitos, mesmo assim entendeu que foi uma coisa de crianças e pronto. Ralhou mais com ela do que a minha mãe comigo, mas pronto, mas foi uma coisa que passou. E então foi giro, mas realmente, porque, realmente eu gostava muito, até gostava muito de encontrar essa professora outra vez. Porque ela era até uma pessoa muito querida. Só que não, eu não sei. Não tinha. E depois assim, ela, claro, essa pessoa de quem eu gostava, essa Ana, claro, ia muito por mim, comia muito por ela. Ela foi uma miúda que me cuidou, apesar de ter a mesma idade que eu, cuidou muito, porque eu tive muitos problemas de adaptação a certa altura, não no primeiro ano, mas antes. E sempre tive vários problemas com ansiedade, mas mesmo muitos problemas com ansiedade. E então, basicamente, ela foi uma pessoa que estava. Mais do que ser a pessoa de quem eu gostava ou de que ela gostava de mim, foi uma pessoa que estava responsável por mim. Ela autoproclamou-se assim, vamos dizer. Ou seja, havia alguma coisa, era ela que me ajudava. Enfim. Eu na escola já morávamos aqui nesta casa, portanto, provavelmente terceira classe. Houve um episódio que fez preocupar a minha mãe, mas não foi propositado, aconteceu mesmo. Eu e uma colega minha a saímos da escola à hora do almoço e havia um rapaz aqui da terra que tinha não sei se era. Pequeno para o grande atraso mental e gostava de se atirar às raparigas. E nós, ele tinha um nome, uma alcunha, por assim dizer, e nós, quando o vimos, desatámos a correr. Na altura, ele conseguiu pegar na minha mochila, eu consegui dar uma meia volta, ele largou uma mochila e nós começámos a correr, ele correu atrás de nós. Em vez de corrermos para dentro da escola, não, viemos, porque a escola primária é aqui relativamente perto, em menos de 5 minutos estás lá, e depois quando nós chegamos ali à encruzilhada, ela que morava para o lado esquerdo, quem vem da escola, eu moro para o lado direito, em vez de cada uma nos separarmos e assim ele tinha que escolher um lado, não, eu fui para o lado esquerdo com ela e fomos para a casa dela. Ela, a casa dela na altura era metida nos becos e não tinha telefone, não podíamos ligar a ninguém. Fechámos em casa e ele ficou ali no beco que não tinha saída, para trás e para a frente. E nós, e agora? Como é que nós saímos daqui? Como é que eu saio daqui? Tivemos isto desde o meio-dia até às 2:30 da tarde, ali fechadas porque ele não saía dali. Quando vimos que ele já não estava ali ao pé da porta, decidimos sair, mas estávamos com medo que ele estivesse nas encruzilhadas dos becos, porque havia mais dois becos sem saída lá metidos. E nós tínhamos medo que ele estivesse para lá metido. Por acaso, não estava ela, olha, vai para dentro de casa, eu vou corrida para casa. Quando cheguei aqui, a minha mãe já estava em polvoroso. Onde é que tu andaste? Onde é que tu estiveste? Não sei o quê, já fui à escola. E tive que estar a explicar tudo, porque eu tinha muito medo desse rapaz, mesmo quando era maior. Ele quase que chegou a entrar em casa da minha avó e eu sozinha lá a chamar por ela, a fazer de conta que estava alguém em casa sem estar. Se não fosse um senhor na rua a chamá-lo. Ele provavelmente teria, porque Então, entra. havia histórias que ele tinha tentado violar outras raparigas e assim. Mas ele, ao pé da mãe, era uma pessoa completamente normal, cumprimentava, bom dia, boa tarde, não. Pronto, parecia que era outro, mas sozinho era escusado, era fugir mesmo, quando via ao longe, tá, cá fugir. Mas pronto. E pronto. Nós já vamos em 1 hora de programa, mais um bocadinho. Mas pronto, foi para desforrar, já que ficamos estas 2 semanas sem edição. Mas pronto, vamos voltar na próxima semana. E eu espero que vocês, ouvintes, continuem na nossa companhia. Já agora deixem de dizer que o programa Minutos Inusitados ele é colocado aos sábados às 5h30 da tarde no Canal 1, em canal1.antenaweb.info, e no domingo de manhã, a seguir, domingo de manhã, às 11 da manhã, em radio.antenaweb.info, aí em livestream. É Rádio Antena Web, e aí os ouvintes então podem ouvir em direto este nosso programa. Ficamos por aqui. Ok, então, até para a semana. Tchau, até Até para a para a semana. semana.